As curvas no caminho, meus olhos tão distantes. Eu quero te mostrar os lugares que encontrei. Como o céu pode mudar de cor quando encontra o mar, quando encontra o mar. Um sonho no horizonte, uma estrela na manhã. De repente a vida pode ser uma viagem, e o mundo todo vai caber nessa canção, nessa canção. Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado. Vou te levar comigo pra longe, tanta coisa nos espera, me espera na janela. Vou te levar comigo. Eu quero te contar as histórias que eu ouvi, e nas diferenças vou te encontrar. O amor vai sempre ser amor, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado. Vou te